sertão da minha terra. Fazenda é o camarada que ao chão se deu. Fez a obrigação com força. Parece até que tudo aquilo ali é seu. Só poder sentar no muro e ver tudo verdinho, lindo a crescer. Orgulhoso camarada de viola. Filho de branco e do preto, correndo pela estrada atrás de passarinho, pela plantação adentro, crescendo os dois meninos sempre pequeninos. Peixe bom dá no riacho, orgulhoso camarada, conta histórias pra moçada. Filho do senhor, vai embora. Tempo de estudo na cidade grande. Deixando o companheiro na estação distante. Não me esqueça, amigo. Eu vou voltar. Some longe o trenzinho. Ao Deus dará. Trouxe até sim a mocinha para apresentar. Linda como a luz da lua, que em lugar nenhum rebrilha como lá. Já tem nome de doutor. E agora na fazenda é quem vai mandar. E seu velho camarada já não brinca.